sei que por aí você se passa, pra todo mundo espalha que tá melhor sem mim, que não tem um pingo de amor, paga de quem superou. Depois do nosso fim, ah, se meu quarto falasse, ele ia falar a verdade, que tem mais de uma versão, a que você conte a do meu colchão. A parte que você chorou no telefone, você esconde, você esconde, que tava fazendo amor comigo ontem. Você esconde, você esconde. A parte que você chorou no telefone, você esconde, você esconde, que tava fazendo amor comigo ontem. Você esconde, não é danada. Pra cantar comigo, meu irmãozinho Jonas Esticado. Alô, estilizado. Só moda boa, pai. É nóis, é com você, vai. Vamos assim, ó. Ah, se meu quarto falasse, ele iria falar a verdade, que tem mais de uma versão, a que você conta e a do meu colchão. A parte que você chorou no telefone, você esconde, você esconde, que tava fazendo amor comigo ontem. Você esconde, você esconde. A parte que você chorou no telefone, você esconde, você esconde, que tava fazendo amor comigo ontem. Você esconde, você esconde. Ele esconde, já não existe caso. Tamo junto, meu irmãozinho. É só moda boa, é só moda boa. Tamo junto. Será que é sucesso essa aí? Já foi. Quem gostou, dá um gritão, aê. Obrigado pelo convite, tamo junto, sucesso. Deus abençoe mais e mais. Valeu, valeu, banda. Obrigado também, viu?